Bom dia a todos. Primeiro domingo que a gente tem a oportunidade de estar no novo lugar. E, sinceramente, não tem como não agradecer a todo mundo que orou, torceu e tornou possível a gente estar aqui. Nós não estamos aqui por outro motivo que não seja a graça. A graça de Deus, a graça de pessoas extremamente amorosas que decidiram que a gente deveria fazer, dar esse passo, entenderam isso com a gente e com Deus. E não há como nós estarmos aqui e acontecer algumas coisas. Primeiro de todas, nós não podemos nunca reclamar, porque não se reclama da graça concedida. Nós não podemos também desonrar, porque aquilo que Deus nos dá, a gente só tem uma condição de fazer, entregar melhor do que a gente recebeu. A gente só tem como devolver a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado. A gente não pode negligenciar também. A gente tem que poder deixar esse lugar e devolver para as pessoas, para os proprietários, para a cidade, no mínimo o dobro do que a gente recebeu. No mínimo. Né? Uma parábola dos talentos. Não é parte da homilia de hoje, mas eu estou muito feliz de estar reunido com todos nessa sala. Hoje, finalmente, depois de alguns domingos tão difíceis, no qual foi tão difícil a gente estar assim, né, reunido. Eu estou realmente muito feliz, muito feliz. Vendo as coisas assim, devagarzinho se organizarem. E os textos de hoje, ai, ai, ai, né, como é bom poder explorar esses textos, mas não vai dar assim para dar aquela explorada. Mas eu queria falar sobre pureza e impureza e se achar. Uma das maiores tragédias que acontece é quando alguém é tocado pelo Espírito Santo de Deus e tem alguma experiência com Deus ou algum conhecimento de quem é Deus. Porque isso nos faz imediatamente a gente se achar num degrauzinho acima. Ontem eu estava na capela com o Vinícius e com a Vitória e explicando um pouco da estética, né? De como é que o que que aquela capela ali representa, né? Por que aqueles bancos estão daquele jeito, por que aquele púlpito é daquele jeito, aquilo representa uma forma de entender a igreja bastante autoritária, bastante hierárquica, né? Aí o Vinícius chegou, né? E ele abaixou assim, e o nosso palco, o púlpito aqui, tem 10 centímetros de altura, né? Ele falou: até esses 10 centímetros aqui estão dizendo alguma coisa, falou como arquiteto, né? Com issozinho você já acha que você é melhor que os outros, né? Você bota um banco no meio, o do meio é mais importante que os do lado. A gente tem uma semiótica, né? Que é a ciência que trabalha com isso, que acaba representando. Por isso a gente precisa transformar os espaços para dar a preeminência a um só, que é Deus, e a todos nós que somos iguais, né? É uma outra reorganização daquele espaço que a gente vai ter que dar para representar alguma outra forma de ser igreja que não hierárquica, impositiva, né, de cima para baixo. Você imagina quando o palco fica a 2 metros de altura. O que isso quer dizer, né? Quando no meio disso tem um púlpito, tem um microfone. O cara do microfone, então, esse se acha. Hã? E tem umas luzes, né? Não, aí vai a invenção, pô, aí realmente o céu é o limite para a arrogância humana. E quando a gente se acha, o segundo efeito, além de achar que a gente foi tocado de maneira especial por Deus e por isso nós vemos mais, ou nós somos especiais, ou porque alguma coisa aconteceu no nosso passado, ou porque algum antepassado a gente teve, a gente começa a olhar o outro de duas formas, como menos, e se esse outro se atrever com a sua vida, mostrar que realmente ele é amado de Deus e especial, mais do que a gente se sente por causa da nossa baixa autoestima, que já faz a gente gostar de púlpito alto, chapelão, e sei lá, todas as invenções que o ser humano já fez, a gente começa a fazer um plano de como é que a gente trata mal essa pessoa, como é que a gente bota ela para se sentir realmente de segunda categoria, simplesmente para escolher esconder a nossa baixíssima autoestima e a nossa incerteza quanto a quem nós somos. Bom, aconteceu isso com os irmãos de José. Todos descendentes de Abraão. Todos especiais. Todos filhos da promessa. E aparece aquele José sonhador. Lembra no começo da semana, quando a gente começou a estudar? Bom, não tem outra. Vamos vender esse moleque. E venderam. E a história a gente já estudou essa semana, não vou ficar repetindo ela. Bom, o texto de hoje a gente vê José se reencontrando com os irmãos. E a gente vê o texto de ontem, que no primeiro reencontro, José, movido, né, de tudo que é emoção possível, que você consegue imaginar. Nós estamos aqui falando, já tem 2 anos, vamos fazer conta, né? Ele saiu com 17. Começou a servir o faraó aos 30. Teve 7 anos de fartura. 37, ele está beirando os 40 anos de idade. Né? Localizamos a idade. Ou seja, saiu um menino de 17, estou encontrando um homem, governador do Egito, de 40 anos. Realmente os irmãos não o reconheceram. Ainda mais que devia estar muito bem vestido e toda aquela coisa. Quando esse cara encontra de novo, né? Porque ele mandou voltar, traz o irmão mais novo. Quem não leu o texto todo, estou recomendando que você leia a história toda para ficar com a história linear na cabeça, é muito legal essa história. E vai, Jacó fica desesperado de mandar outro filho. Vocês já mataram um filho, vou matar outro agora. Jacó já fica sacando que tem algo errado nessa família aqui, né? E desesperadamente, para ter o outro filho de volta que está preso, vai, manda o guri, ai meu Deus. Quando José vê Benjamim, filho de sua mãe, isso me remete especificamente a uma característica muito divina, né? Que é ele não se conter mais. Né? E ele manda sair todo mundo, mas naquele minuto sai, sai todo mundo aqui. Né? O governador falando, né? Sai todo mundo, fica só vocês. O bicho vai pegar. E todo mundo sai. E ele se revela. Eu acho essa história assim, uma das mais emocionantes. Eu realmente fico muito emocionado com essa história. Porque ele se revela e chora. E de um jeito tão alto é o escândalo do choro dele, que os egípcios do lado de fora, está todo mundo com o ouvido colado na porta, né? Você já imagina aquele bando de egípcio assim, né? E colado, né? Colado no ouvido. E esse homem chora desbragadamente, chora desavergonhadamente. Vamos entender um pouco da psicologia desse processo. Se você já foi traído por alguém, se você tem uma mágoa, né? E a corrupção, como eu sempre falo, né? É uma frase antiga, né? Corrupt optime, pessima est, né? A corrupção do melhor é o pior que há. E a relação de José com seus irmãos é a relação do amor corrompido, né? O amor foi transformado em ódio, em preconceito, em venda, né? E plano de matar. É um negócio, cara, estrago. A melhor coisa que existe, gente, seguramente é a família. E vários de nós viemos de famílias absolutamente, e é muito comum hoje em dia, né, absolutamente disfuncionais as famílias. E, infelizmente, essa é a marca do século XXI. As famílias, no geral, são conflituosas. Mas o que que está lá no fundo do coração da gente? Que a gente se ame, pô. A gente gostaria muito de todo mundo se amar, ser bondoso, sabe? Ter uma coisa legal, ter uma vida bacana. E existe nessa disfuncionalidade do nosso tempo, realmente, cara, um monte de bobagem que as pessoas fazem umas contra as outras. E, sinceramente, o que a gente vê é o amor deformado, né? E as mágoas, e justas conversas a se ter. Acertos de conta que precisam ser feitos. Imagina alguém. Agora eu estou aqui. Bom, coloque-se na posição de José. Irmãozinhos queridos, eu estou olhando vocês aqui, ó, tem quase o número certo aqui, né? Irmãozinhos queridos, lembra de mim que vocês venderam? A hora de pagar e acertar, né? Não é verdade? Vocês me venderam, agora eu sou o governador, vocês vieram comprar comida comigo, entendeu? O bicho vai pegar para o seu lado. Não seria o normal? Detalhe, não só o normal, como o justo. Não seria hora de vamos acertar nossa conta? Só que isso aqui me remete a Juízes capítulo 15 também, né? Porque no fundo do coração de José tem duas coisas acontecendo. Primeiro, uma clara compreensão do processo de Deus na vida dele. E ele fala uma frase fantástica: Deus não me mandou como escravo para o Egito, Deus me mandou na frente para salvar a vida de muita gente. Quer dizer, ele consegue, nesse momento, ter clareza suficiente de que a posição de privilégio que ele está, Deus, de uma maneira que não dá para entender, usou uma tragédia, é uma tragédia, ser vendido pelos irmãos como escravo, em alternativa ao assassinato, é uma tragédia. Deus usou uma tragédia com um plano que não é salvar a vida da família, sabe? Ó, Deus mandou para salvar a vida de vocês, para salvar a vida de muita gente. Ele salva a vida de todo um país, cara. O Egito inteiro é salvo por causa da intervenção do fato desse menino que Deus vai capacitar ao longo de 13 longos anos, 14 longos anos, 15, 20 anos, 23 longos anos, para que ele salvasse uma nação inteira. Imagina o que é um plano de Deus nessa hora. Eu vou te moldar, cara. Desculpa aí, vai doer, tá? E bota na cadeia, e bota de administrador de Potifar, sabe? Tudo isso que o José muitas vezes deve ter passado assim, cara, como pode? Era capacitação, era disciplina. Bom, ele falou, olha, fui para isso. E lá no fundo de José, o que estava não era vamos acertar nossas contas. O desejo mais profundo, que também está nos nossos corações, e por isso a gente sofre tanto, tantas vezes, era o desejo do abraço. Era o desejo do amor. E lá em Juízes 15 diz assim, né, quando Deus vê o coração quebrado do povo de Israel, diz assim, Deus não pôde mais conter a sua compaixão. Eu acho esse texto, uau, assim, sabe, sempre que eu penso de Deus, e qualquer um verdadeiramente tocado pela graça, não vai jogar culpa no outro, vai abraçar e vai falar, deixa quieto. Mas não deixa quieto de passar a mão na cabeça, de falar, não, não foi nada, não foi. Você veja que o processo que o José fez é um processo assim. Eu quero que você perceba que é grave o que foi feito, é muito sério o que foi feito. Mas na hora do que eu estou esperando, o outro está esperando, é a cabeça ser cortada, é ser pago na mesma moeda. Quer dizer, a gente faz isso com o filho também. A pior coisa que você pode fazer com seu filho é ser leniente. Também me lembro de uma outra história, que é a história da relação de Davi com Absalão. Quando Davi finalmente vai receber Absalão para um acerto de contas que tem no meio da história. Lembra da história de Absalão? O que é que tem? Tem o estupro de uma irmã, tem o assassinato de um. Histórias para conversar, né? História podre de família. Se vocês não têm história podre de família, a Davi tinha, José tinha. Você acha que é só a sua que é podre? Só a sua que tem um monte de coisa mal conversada. Na hora que Absalão entra para falar com Davi, Absalão está querendo ter essa conversa com o pai dele. Pai, eu matei meu irmão, que havia estuprado a minha irmã. É um. Davi vai dar um abraço nele, dá um beijo, como se nada houvesse acontecido. Absalão sai dali falando, não tem rei em Israel. E aí vai liderar uma vitória, isso vai acabar uma vai liderar uma revolta, e isso vai acabar numa tragédia, que Absalão vai acabar sendo morto. Não é disso que eu estou falando, não é? Deixa pra lá, ó. Não, não, não. É grave. E diante da gravidade, eu me lembro da Gigi pequenininha, quando ela aprendeu essa lição do quando é grave demais, não tem o que fazer mais, a não ser você tá perdoado, meu filho. Você lembra disso, né, Giovana? Algumas vezes, né? Quando é grave demais, não tem outra coisa. Mas só é perdoado aquilo que está claro que é pecado, é claro que é ruim. E aí José fala, meus irmãos, vamos olhar isso de um patamar, vamos subir um degrau, em vez de ficar trocando farpa. Deus tinha um plano nisso tudo. Está perdoado. Já está perdoado o crime que está dito, que é crime. Vocês me venderam para o Egito pensando que estão fazendo mal a mim, mas na verdade Deus estava fazendo isso. E olha, vamos fazer uma coisa? Vamos ficar na de Deus? Está perdoado, meus irmãos. Está claro isso para vocês? Ou seja, existe um limite. A gente vê na história de Jesus, no relato de Jesus, essas duas situações da mesma forma. Porque quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, entendeu? Que a gente não viva separado. E a gente vê em Romanos a mesma história. Vamos voltar lá para o Velho Testamento, para o Novo Testamento agora. Novo Testamento, você vê, primeiro na leitura de Romanos, primeiro, um povo de Israel que se achava, e Paulo particularmente fala, eu mesmo sou da tribo de Benjamim, ou seja, aquele menino lá que foi recebido por José, né, vai dar origem a uma tribo, e lá, milênios depois, nessa tribo, vai nascer um cara chamado Saulo, né? Judeu de judeu, fariseu, super teólogo e tarará, parará, parará. Ele fala: olha, eu sei perfeitamente que eu sou parte disso. Mas ele fala: acontece um negócio engraçadíssimo. Nós estamos lá em Romano de novo, né? Subindo Himalaia. Ele fala assim: Deus o jogou na desobediência, para que todos fossem atingidos pela graça. Quando Deus nos iguala a todos, esse é o ponto, não é ficar assim, como é que é? Deus manipulou o povo de Israel, fica essa bobagem de você pensar, não, não, não. O que Deus acaba fazendo com Israel e com os gentios é falar, olha, todo mundo é carente da graça. Todo mundo é carente da graça. Então, o povo de Israel, para de se achar, e você, gentil, de achar que você é menos, e olha, é todo mundo carente da graça. E aí Deus derrama a sua graça para todo mundo e fala, de todos faz um povo. Esse é o tema central de Romanos. O tema central de Romanos é assim, olha, tem os que, por quem veio a lei, a revelação e tudo, e Jesus e tudo veio, e tal, tal, tal, mas esses também estão igualmente desobedientes como gentios, ímpios e maus e terríveis e pecadores. Bom, o que que Deus fez? Todo mundo passa a régua. Basicamente, sabe a complicação de Romanos, vamos fazer Romanos for Dummies, né? Passa a régua. Ah, e aí, condenação para todo mundo? Não, graça para todo mundo, e todo mundo convidado a ser um só povo, herdeiros do mesmo pai Abraão, pai da fé. Para quem queira ler Romanos, tão complexo que é isso que o Paulo está dizendo. E Jesus faz isso de uma maneira muito legal. Primeiro, os judeus ficaram extremamente ofendidos quando Jesus questiona o lavar de mãos antes da refeição. Para dizer assim, vocês estão trabalhando com um nível de pureza que simboliza algo muito mais profundo que a pureza do coração. Ele fala: olha, não é o que vai te tornar puro, não é o ritual que o torna alguém seguidor e conhecedor de um ritual. Lavar a mão, alguém tem dúvida se lavar a mão é bom antes do. Foi ontem, Vinícius, que a gente parou numa padaria e o desespero do Vinícius de achar um banheiro. Eu falei: você está apertado, meu filho? Ele: não, mano, eu quero lavar a mão. Né? Lógico, porque ele estava assim. Eu falei: infelizmente, hoje vai pegar uns vermes, meu. Entendeu? Óbvio que lavar a mão é bom, pô. Mas não é isso que torna você uma pessoa especial diante de Deus. Cáspita, para falar que nem fala lá em São Bernardo. Né? Pô, não é isso, é lavar a mão porque é higiênicozinho, é bom, tá legal lavar a mão. Mas o que te torna impuro diante de Deus é o que está no teu coração, cara. E vê a lista: mágoa, imoralidade, falar mal do outro, ganância, mau pensamento, calúnia, difamação. É isso que te torna você impuro. É isso que Jesus está falando para os caras. Olha, vocês não estão com essa bola toda, não, cara. Não é porque você segue meia dúzia de rituais que você se torna puro. É o que está no teu coração. E imediatamente tem essa mulher sirofenícia nessa história. E Jesus faz de novo, teatralmente, como um bom rabino, essa mulher: Senhor, minha filha, vem cá, cura ela. Ele não fala: infelizmente, senhora, eu não posso atendê-la porque eu fui mandado para a casa de Israel, os puros. Mas, por favor, ele falou, eu não posso tirar o pão. Olha como ele é ruim, né? Jesus agora foi mauzinho, né? Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E essa mulher, em vez de falar, vá se catar e mais um monte de coisa que ela poderia falar, ela fala assim, mas até os cachorrinhos comem da migalha. Era de humildade. E aí Jesus, de novo, o mesmo princípio de José, o mesmo princípio de Deus, que Israel é juiz, o mesmo princípio relatado, Deus não pode mais conter a sua compaixão. É o mesmo processo. E ele tira ela de uma situação que parecia assim, de desprezo. Mas se chamar de cachorrinha é baba. Se chamasse a Dé de cachorrinha, ela falava, ah! Né? E ela fala aquelas coisas e essa mulher não fez isso, Débora. Ela foi diferente. É uma boa coisa para aprender, né? Ela fala assim: por favor, Senhor, eu sei que disse do Senhor que vem. E Deus não pode mais conter a sua compaixão, né? E aí, diante da humildade, acontece de novo um princípio normal, né? Deus pega o humilde e o eleva. Fala: eu não vi em Israel tamanha fé. Sabe aqui, ó. Está aqui o que é o negócio que eu estou procurando lá em Israel, filhos queridos, e que eu tenho que achar entre os cachorrinhos, igualando-os de novo aos cachorrinhos. Não é legal essa história? É muito legal, né? O que é o centro de toda a homilia de hoje? A compaixão, a misericórdia vence sobre a justiça. A misericórdia é muito mais profunda do que a justiça. Não é negar que o outro que está diante de você mereça um bom cacete na cabeça. Mereça toda a punição do crime cometido. Mereça todo o julgamento da sua falta de caráter e de tua falta de percepção do que é certo e errado. Mas diante disso, a humildade. E lembra dos irmãos José? Eles levaram um tempo. Todo esse tempo, eles não conseguiam falar, cara. E só então, só no final, eles vão conseguir falar com o irmão deles. E sabe o que que o irmão faz? Aí sim, ele abraça e beija. Deixa quieto. Gente, porque se não for graça nas nossas relações entre um e outro, se não for graça nas relações que a gente recebe com Deus, se não for graça, todos nós vamos ser duros demais. E sendo duros demais, nós vamos destruir o outro. E destruindo o outro, nós não vamos fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor tem essa dupla característica. Sim, tem um peso terrível que merece a mais profunda punição e que todos sejam encaminhados ao quinto dos infernos. Mas a noção do pecado precisa ser acompanhada da noção da graça e do perdão. E só aí a gente vê que a obra do Senhor é feita. Não quando a justiça é aplicada, mas quando a misericórdia, ao fim, vence a justiça. E a gente fala, esquece. Mas só pode esquecer quem lembra, quem sabe o que é. Não adianta esquece, passa pano quente, deixa disso, não foi nada, não vamos conversar sobre o assunto, não vamos tratar a coisa com a gravidade que ela tem. Mas o que é tratar? Bom, agora vai ter que passar por isso, passar por isso. E olha quantos de vocês vivem se punindo desgraçadamente. Para que se punir? Se Deus te graciou, um perdão, meu Deus do céu. E se você recebeu o perdão, por que que é tão difícil dar o perdão para o outro? Se você não está trazendo para sua cabeça o dobro da punição. Ser duro só vai trazer para você as consequências de ser duplamente punido depois, pela sua falta de capacidade de perdoar, de abraçar, de beijar e de falar: vamos em frente. E vamos olhar o caminho maior que Deus está fazendo aqui, que é muito maior do que eu e você. Que Deus assim nos abençoe, que a gente leve a nossa semana na dimensão da graça. Graça essa que não é uma exclusividade do Novo Testamento, nem da sofisticação teológica de Paulo, nem só da mensagem de Jesus, mas que já estava presente desde o Velho Testamento, desde o começo do povo de Israel, lá com José. É a mesma graça, ontem, hoje e eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Coitados irmãos.